Férias de verão, mas a contagem decrescente para o início do ano escolar já começou e a Ana Margarida do Carmo tem uma sugestão diferente de ocupação de tempos livres para os mais pequenos. Faça lá as contas comigo. Não há miúdo que não ande no inglês nos tempos livres. Depois há o balé ou as sevilhanas para as meninas, o judo e o karaté para os meninos, há o piano, a natação, a catequese, enfim, muitas atividades para talvez tão pouco tempo livre. Mas o leque de opções abre-se um pouco mais. O Chapitou põe ao dispor dos seus filhos o ateliê de circo. A pessoa indicada para lhes falar deste projeto é a Luísa Martins, responsável pelo setor da ação social do Chapitou. O ateliê infantil de técnicas circenses, de artes circenses para crianças, é às segundas-feiras das 5h30 às 6h30. Portanto, as inscrições estão abertas e o ateliê decorre, portanto, de setembro até julho do ano que vem. Este ateliê contempla várias atividades. Tem a ver com o circo e com as técnicas circenses, tem a ver com cambalhotas, com trapézio, com equilibrismo, com ginástica também, com malabares. Não é uma ginástica tradicional, incluindo imensa expressão do corpo e incluindo imenso trabalho do corpo, não é? É sobretudo uma forma extremamente criativa do corpo se expressar e se exprimir. Nesta altura do ano, uma questão que preocupa os pais é o material escolar. Será que este ateliê exige mais esse esforço financeiro? O Chapitou proporciona um acesso ao material. O que normalmente acontece é que as crianças gostam e depois gostam de fazer em casa. Ou seja, se fazem malabares e gostam depois de comprar os malabares e levar e treinar em casa. O que, aliás, faz progredir a aprendizagem. Pelo menos enquanto o seu filho não pedir, não tem que se preocupar com isso. Mas no meio de tanto exercício físico e de tantos malabares no ar, nunca é demais frisar que é... Tudo muito seguro, evidentemente. E muito divertido. Portanto, normalmente a reação das crianças é quererem permanecer mais tempo na aula, querer ficar mais tempo e querer ir mais vezes. Incluindo por vezes ao fim de semana, elas querem ir também. Mas atenção, isto é apenas mais uma forma de ocupação dos tempos livres, percebe? Não quer dizer que ao participar nestes ateliês, o futuro do seu filho passe obrigatoriamente pelas artes circenses, nada disso. Pode ter um prosseguimento de estudos ou não. Portanto, o Chapitou também tem uma escola de artes. A pessoa pode frequentar ou não, ou pode a vida dela levar outro rumo e outro sentido. Uma coisa é certa. Normalmente quem chega fica. As pessoas aderem muito bem a qualquer coisa que é muito novo e é muito criativo. Mas melhor do que ouvir falar é ir e experimentar. Vão e experimentem, percebe? Porque a participação numa primeira aula sem compromisso abre as portas àquilo que pode ser, de facto, um ano divertido ou vários anos divertidos na vida das crianças. O convite está então feito. Para mais informações, www.chapitou.org.